Bom dia, Mike Eco Delta, sua voz direto do Manati. Autorizado Manati, pai. Autorizado, 1 no meu pé, direto Manati, Mike Eco Delta. Informo que recebo no seu modo Charlie, nível 127. Confirmando, 127? Não. Afirmativo. Seu modo Charlie, faça um check no modo Charlie, Mike Eco Delta. Entre patrulha 03. Ainda estou recebendo 127, mas quer cuidar só. Pode prosseguir no voo, senhor, e responder a nossa manutenção no retorno? 7, estou autorizado. Desligar o modo Charlie, Macaco Delta, mantenha o no meu pé de condições visuais e informe livrando a CTR. Sim, desligando agora o modo Charlie e apontará livrando o CTR. Na volta, vai providenciar o reparo, grato pela atenção. Mike Gillette, é o meu? Uhum. É o Mike Gillette, é o meu? Tá visual com patrulha? Tá agora em deslocamento da BR-324, sentido Águas Claras, passando a rótula do CIA, vai mantendo separação. Entendi, Mike Gillette, é o meu. Tá bom. Chalé 6312, é o número 2 na aproximação, está autorizado a descida para 2000 pés, o ajuste no 0 no 7, informe no localizador. O Chalé 6312, desça para 2000, o ajuste no 0 no 7, informe na final do procedimento. Marinho na final do procedimento, 1007, descendo para 2000 pés, Chalé 6312. Tá, pronto a decolagem? Tô da presente, decola de imediato com proa do farol de Itapuã. Vento no 60 graus, 0,69 e fome fora do solo. Altímetro 1017, Guardião 01. Tô confirmando, Capitão Erlon, tempo de voo 30 minutos, é isso? 60 graus, 0,69. Patrulha na escuta do Mike Gillette, é o meu? Na sua escuta. Aqui é a sua posição de 9 horas, eu tô retornando via BR pra Alpamonha, ok? Sim, vamos ver uma situação aqui. Ok. Formo tráfego 3 milhas do externo, um Airbus. Na torre 11895, tempo posso. 1895, ok, patrulha. Eu vou permanecer na BR também, só que eu tô de Lucia para pro Pamonha, ok? Vou permanecer em cima da manifestação lá. Patrulha. Instalador fora do solo para sul, Guardião 01. Guardião 01, Guardião 01 decolado aos 17, mantenha o rumo até atingir o litoral. E ao atingir, eu chamo o controle, 1208, Guardião 01. Mantendo o rumo, atingir o litoral, controle 1208, Guardião 01. Prossiga. Chame para o táxi, Thiago Fatanga. Controle Salvador, Guardião 01. Bom dia, Guardião 01, 500 pés via litoral para Iguatemi, mantenha a condição visual. A intenção inicial é acender para 1.000 pés no litoral até a região do Iguatemi. Autorizado a ascensão para 1.000 pés, Guardião 01. 1.000, 1.000. Papa, Mike Eco Delta, da presente a frequência livre para a coordenação, não há tráfego conhecido para informar. Mike Eco Delta, grata, até o retorno. 05 nós, considere ainda a pista molhada, sem chuva sobre o campo. Sem estar visual com o campo, trem de pouso baixo lado de checada, nível pouso da 1-0-3-0-4. Go ahead, Lulu Lima Golf. Papa Romeo Charlie, Alfa Tango. Gente, chame na interseção, ajuste no 0 e no 7. Roger, Papa Tango, Zulu Lima Golf, maintain flight level 075, Queenage 1017 to Ferry Santana, report flight 7. Acesso ao localizador, Chané 6312, avistar. Chané 6312, completa final, torre 1895, teu bom posto. Dado, completando 695. Tá, 3304, Solos 20, libera a direita, chame o Solen 121, decimal 1. 121. As 3 milhas do externo, a Chané 6312. Chané 6312. Bom dia, continue a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 0 no 7. Ajuste no 0 no 7, aguarda. 6312. Estou para 4.000 pés com ajuste no 0 no 7. Nordeste, setor Nordeste da Aeronáutica, vou aguardando transferência. Ok, vai manter a entrada do coco? Comprou de buraquinho, aguardando a transferência, tá bom? Bom dia, 050 na BOMF, 3859. 0170 acionado, Tango. Chané 6312, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 150, grau 05, nós. Dado pouso na 1-0 para a Chané 632, confirmando as condições da pista. Pista aparentemente molhada, Chané 6312. Dado. Desde... A forma é o Charlie Alfa Tango, chame o controle em 120.8. 120.8, grato. Patrulha 03, na sua escuta. Qual a posição? Controle, bom dia. O Papa Romeu já levantando. Bom dia, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, decolado via litoral norte. Mantenha condições visuais, o ajuste no 097. No 097, está no visual com o local do TGN em busca vida. Você está após busca vida, só prossegue para onde? Após é para Conde. É, corredor forte, senhora, até Costa do Saúde. Sente, Charlie Alfa Tango. Controle, bom dia, Azul 9978, sempre da informação 90. Bom dia, Azul 9978, acione a identificação, desça para o nível 090, chegada Mari. 090, Mari. Controle, Mike Gillette, é o meu? Mike Gillette, é o meu, prossiga. Para informação, não estou visual mais com patrulha 06, seguindo agora na vertical da BR-324, sentido Águas Claras, passando... A Coca-Cola agora passando a Correia Pamonha do CIA. 7 Mike Gillette Romeu, mantém escuta do controle. O patrulha 03 está na sua posição de 12 horas, 4 milhas com rumo oposto, mantendo 500 pés. 12 horas, 4 milhas rumo oposto, ciente Mike Gillette Romeu. Azul 4489, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 com ajuste no 097, informe no localizador. 0017, autorizado para 2000, informarei no localizador, o azul 4489. Patrulha 03, está visual com Mike Gillette Romeu à sua frente? Afirmativo, nós estamos na região do buraco, solicita da presente, se possível, atuar a IML, o L ponto lá do IML. Emissão ali 1-2-1-1. 1-2-1-1. Firmando 2-1-1? Firmo 1-2-1-1. Controle Salvador, Guardião 01. Prossegue, Guardião 01. O Guardião 01 está no voo parado no Iguatemi. Solicita acender na vertical até 2000. Autorizado até 2000 pés, Guardião 01. Ou não? Guardião, na escuta do Mike Gillette, é o meu? Na escuta. 2345, possível? 2345. Controle para informação, Mike Gillette, é o meu, se deslocando da BR agora, seguindo para o Ferry Bolt. Guardião, na escuta? Azul 9978, desça para o nível 060. 060-9978. Azul 9978, apenas para informação, traço sem indicação do modo Charlie, a 1 no meu pé, helicóptero, posição 12 horas, 176. Gente, mantendo 1000 pés, confirmado. Afim, o traço está mantendo 1 no meu pé, porém está sem indicação do modo Charlie, helicóptero. Entendi. Controle mais filete ao meu. Mike Leque no meu controle. Seguindo agora para o Ferry Bolt, próximo à Duna, a 750 pés. Confirme, Mike Leque no meu? O Mike Leque no meu está seguindo agora para o Ferry Bolt. Sobrevoo na região do Ferry Bolt, manterá 700 pés. 700, obrigado. Trato. O 9978, pequeno desvio, que é deve estar a formação. Fernando. Autorize TAP? Autorizado. Obrigado. São 3259, reduz a velocidade 2209. 2209, 3259. Azul 9978, desça para 3000 pés, altímetro 1097. 3.017. É o 4489, senhor? Azul 9978. Desça para 3.000 pés. Gente, foi cotejado 3.017.9978. Correto. Controle, a patrulha vai para um toque aqui na CPT. Dá uma nada a falar. Certo. Padrão 01, desça para o meu pé, se aproximando para o final do procedimento de alerta que foi. Controle, fazer a confusão, guardião? Desça para o meu pé. Detendo para o meu pé, guardião 01. Aranha 7071 no controle. Com 37 em Salvador. Centro, Aranha 7071, acionando o código transponder 0131, reporte passando a rotatória. Será na 0131, reportando a rotatória. Mantenha condições visuais, altímetro no 017, consciência de pessoas a bordo. 40.7 a bordo. Copiado, grato. Controle Salvador, guardião 01, já de levada 1.10. Vou pairar no IBATB. 3859, desça para 3 mil pés, altímetro 107, preparação para sequenciamento, curva direita para a 225, limite o localizador. Direita 225, limite o lock, desce para 3107, 3859. Correto. Azul 9978 está autorizada a final do procedimento LS Express 10, desça para 2000 pés, altímetro 107, reporte estabilizado. Gente, para 2000, está autorizado, informarei quanto estabilizado. O azul 4489, estabilizado, senhor. Azul 4489, completa a final do procedimento LS Express, agora a torre 118, decimal 95. 1895, boa. Controle Martilete ao meu. Martilete com o meu controle Salvador. Martilete ao meu, agora se deslocando do ferry boat para Iguatemi para seguir vertical da panela levitada do Sul. Gente, manter condições doares, atento para tráfego do Guardião 01 na 1 no meu pé. Na proximidade do Iguatemi. 1 no meu pé, na proximidade do Iguatemi, vai manter atento, grato ao meu. Controle Patrulha 03. Patrulha 03, controle Salvador. Decolada do DPT, a intenção é para pouso no aeroporto, sobre a S. Sim, ingresso na linha do litoral, o 4303 é posto passando através de Pituaçu, altímetro 107. Sim, que reportará passando através de Pituaçu pela linha do litoral, patrulha 03. Controle ao Marinha 7071, rotatória. Aguarde. Dan 3859 para o localizador, esquerda proa 130, desce para 21 pés, autorizada final do procedimento ILS Express. Esquerda no 30, 2000, autorizado ILS Express, 3859. Controle Martilete ao meu visual com o guardião, vai passar a sua proa. É. Marinha 7071, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Marinha 7071. Patango Vitor, Mike Delta, controle Salvador. 7071, bom dia. Mantenha o setor norte do aeródromo aguardando o seguinte final da 10. Tem um tráfego na final da 10. Marinha 7071. 7071, mantenha o setor norte do campo. Linha 7071, confirme de ações, pouso em Salvador. Afirma, intenção, pouso em Salvador, pátio de autoridade. Guardião 01 vai tentar para trás do Mike Leve Romeu a 800 pés, na sociedade do Iguatemi. Sou visual com tráfego, vem a minha 2 horas. Gente, aguardando para o pouso, bom dia. Linha 7071, tem condições de seguir direto para o pátio de autoridade sem interferir com o eixo da 10? Gente, reporte final, pátio de autoridade, Marinha 7071, sem interferir com o eixo da 10. Zero 4489, escala 37, direita, 121, decimal 1. 21 na direita, azul 4489, boa. Copiado, mantém condições visuais o Papatango Vitor, Mike Delta. 021-40-079. Baixou, travou, autorizado, 9978. Papatango Vitor Mike Delta, acionando o código transponder 5412. Papa Mike Juliette Romeu, evite adentrar o setor entre o marcador externo e a cabeceira no zero. Atenção para tráfego, Airbus 320. Agora 2 milhas para o marcador externo. Mantenha aqui no pé o Mike Juliette Romeu. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, abandona o setor próximo. Abandonador Romeu. Salvador, bom dia. Zona 160, 200 para 150, informação ótima. Gol 1160, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste altímetro no 017. Entendi, da Mare com nível 050, tem na 017, zona 160. Estabilizado ILS 3859. Tá, 3859, completa o final agora, turno 118, decimal 95. 1895, 3859. Torre Salvador, tá 3859. Tá, 3859, bom dia, continue a aproximação, número 2 para o pouso, destino 017. 3859. Salve Salvador, bom dia, Xené 6225, ponto de espera pronto, decolete imediato, se autorizado. Xené 6225, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém, 6225. Azul 9978, sala 39, direita 1, 21 decimal 1. Direita 21, obrigado. Patrulha 03, atento para tráfego, agora posição de 11 horas a 3 milhas, o Mike já tem 1.000 a 907. Quem ficará atento, patrulha 03. Mike Juliette Romeu vai retornar para a área de Pituaçu ou prossegue para a posse? Retorno para Pituaçu para cruzamento quando autorizado do eixo 10, seguindo para Bonfim. Gente, atento para tráfego patrulha 03, agora posição de 12 horas a 3 milha 500 pés. Gente, ficará atento, patrulha 03, é o Mike Juliette Romeu. Patrulha está visual, contrato. Sim, aguarde transferência para tu. Não aguarde, patrulha 03. Patrulha, não estou visual contigo, ok? Ok. Eu estou visual contigo. Ok, vou manter a pro aqui. Patrulha, frequência livre. Já visual com você aí, patrulha. Controle de Salvador, bom dia, Xané 6311, passando 260, informação ótima. Xané 6311, controle de Salvador, acima identificação, desce para o nível 060 na chegada, bom? Ajuste o altímetro no 017. 060, chegada bom, e 1017, identificou o Xané 6311. Controle, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, controle. Autoriza cruzamento da presente para Bonfim. Autorizado. Grato. Tá pro aí, tá? Secretaria de Informações do Mare. 403, chama agora a turma 118, decimal 95. Chamará a turma 118, 95, 403. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, no controle. Guardião 01, vou ficar aqui na... Tá próximo ao aeroclube, vou pairado. É possível acender aqui as... 3.000 pés, respeitou? Confirmou a altitude? 3.000, estou aqui próximo do aeroclube, vou parado. Tino 017. Sim, autorizado para direto para o Graia, para o patrulha 03. Tá, 3859, salas 42, libera a direita e chame o solo 121, décima 1. Direita, solo 121, até 3859. 6225, autorizado a decolar, pistão 0, vento 140, grau 09 nós. Livre de colar, zona 0, hoje, 6225. Apartando de vento mais que quando possível, estimado para pouso. Copiado no 330, para apartando de vento mais que Vitor Max Delta, Centro Recife, solicita através do... o estimado para através de conquista. Salve de departure, good day, Oceanair 6225, airborne, perform airborne 11 departure. Oceanair 6225, raise contact with departure, climb to track level 320, airborne departure, 11 departure. Sobrevoou em viaturas e aeronaves. Copiado no 255, Vitor, Max Delta, quadrado. Controle, papá, o meu telefone. Controle, Salvador, Guardião 01, estabilizado em 3.000, voo pairado, tudo na sua cidade do aeroclube. Sempre. Quando solicitado, para não interferir com a chegada Mark, vai afastar pelo comprua 180, do sul. Guardião está ciente. Controle, o Papa Romeu, Alfa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, controle. Arremetendo aqui de busca-vida. Vai ingressar no corredor forte, no meu pé, com destino a Conde. Gente, mantenha condições iguais, no meu pé, altímetro no 0, no 7, reporta livrando a CTR. Quando possível, mas para pouco. Vai reportar livrando a CTR, o Thiago afastando. Falou, Gabé. Fala. Beleza, comando? É bem, ó. Fala, meu. Controle, o Mike Gillette é o meu, já avisou com Serra Índia com Índia, segue para pouso, vai ser autorizado, frequência livre. Frequência livre, Mike, vai ser o meu. Graças. Gol 1160 está autorizado, final do procedimento LF 310, desça para 2 no pé, altímetro no 0, no 7, reposto estabilizado. 3.000, é para estabilizado no 1160. Poxa, na M3111, desça para 4 no pé, altímetro no 0, 1 no 7. 4.017, Oceanair 3, de novo. Salvador Departure, Oceanair 6225, can we fly Elefa intersection? Clear, fly direct to Elefa. Elefa, roger, Oceanair 6225. Torre Salvador, meu bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, controle. Pra ficar separação aí, é possível, quando for necessário afastar, subir pra mais um número impresso, manter a separação do procedimento? Mantenha os 3 em pé, Guardião 01. Quando solicitado, mantenha os 3 em pé, comprou 180 e livrar, retorna para o Supervoo. Sente, guardará as decisões, Guardião 01. Controle, o Papa Tango Zulu Lima Golf solicita descida. Reporte fora do solo. O vento 140 graus 09 nós, Guardião 07. O salário está presente, comprou açúcar para o Guardião 07. 1097, repatriar 2500, do Lima Golf. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01 no controle. Intenção é de retornar para Salvador, descendo para 510 pelo litoral. Desça para 510, aguarda transferência para a torre e o Guardião 01. Aguardando transferência, descendo para 500, Guardião 01. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado 49, segue com proa sul, aguardando transferência. Proa sul, aguardando transferência, 7. Guardião 01, chama agora a torre 118.95, atentando para trás do Guardião 07, decolado agora do Graé, posição de 11 horas a 5 milhas. Atento ao Guardião 07, chama a torre 118, decolado 95, Guardião 01. Guardião 07, chame o controle em 120.8, atente ao helicóptero em sentido oposto no litoral sul, Guardião 07. Sentido tráfico não visual, Guardião 07. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, segue a linha do litoral, informa o tráfego sentido oposto, 500 pés, o helicóptero, reporte sobre o farol de Itapuã, Guardião 01. Passará no portão de Itapuã, visual com tráfego, pela linha litoral, 500 pés, Guardião 01. Não visual ainda, tá passando agora Piatã, Guardião 07. Entra o tráfego agora, posição de 12 horas a 12 milhas. Ciente, ainda não visual, Guardião 07. Alinhar e decolar, pistola 0, vento 140 graus, 09 nós. Alinha e decola, dono 03, dono 79. Patrulha 03, ciente, solo e segundo, frequência livre. Tráfego foi superado pelo Guardião 07. Ciente, reporte sinal para a posição de no Guardião 07. 7. Papá Serra Bravo, mantenha a interseção. Canal Instituto Faz, contact now, 1-2-8.8, informe go 1-2-6.0. Roger, canal 1-2-8.8, 1-2-6.0, Ocean Air 6-2-5, good day. Have a nice one. Localizador, vou no 160. Completa por sinal agora, turma 118, decimal 95. 295. Torre Salvador, Guardião 01, no portão Itapuã. Guardião 01, tem condição de agilizar o sinal do Gré? Afirmo. 7, autorizada direto, final do Graia, um ajuste na 017, Guardião 01. 017, direto para o Graia, Guardião 01. Guardião 01, para informação, tem um 737 a 2 milhas do externo, ok? Se eu puder agilizar o máximo possível, eu agradeço. Agilizado. Guardião 01. Está 31179, decolada 53. Chama o controle 120.8. 208. Brasília, Force 020, qualquer dentro. Descendo flat level 050, clear bump arrival. Cancel 1017. Gol 1160, continue a aproximação. Informo um helicóptero cruzando a final da 10. O ajuste 10-17. Ok, traço aliado. Papai é bravo, aliado no 7, tá ligado? Papai é bravo, mantenha a cabeceira. Vamos será bravo. 2 horas, o Guardião 0 não cruzou a final 10. A curta, parte do Grécia. Guardião 01, agilizando, reporte no solo controlado, vento 150, agora 08, nós. Reportará no solo controlado, parte do Grécia, Guardião 01. Olha, vou falar na Jarapatango, 20 milhas fora. Jarapatango, frequência livre, apenas confirme estimado para pouso. Mais 30 minutinhos, senhor, vamos fazer um sobrevoo em Conde. O 1160, se recebi notificações, além do helicóptero informado, tem outro helicóptero decolando a cabeceira no 7 com Pua Norte, sem interferir na sua aproximação. Ok, obrigado. E esse helicóptero aí à sua esquerda, que eu informei, ele está pousando aqui nos hangares próximo a 17, também sem interferir. Ok, tem um carro para vir. 2. Serra Bravo, decolado ao 55, acione o transponder 0116 e aguarde transferência. 0116 para o Papa Serra Bravo, senhor, está acionado. Eu estou recebendo aqui 0224, ok? Ok, senhor, desculpa, foi corrigido. 0116 para o Papa Serra Bravo. Afirmativo. Ok, chame agora o controle 1208. Papá Serra Branco. 1208, muito grato, senhor. Bom dia. Salvador, está no solo estabilizado com a porta, Guardião 01. Guardião 01, solo 56, frequência livre. Está livre, pontão. Estou mantendo 500 pés, senhor. Decolou da mata. Comprou de Santa Mara. Centro, mantenha condições de 500 pés, altímetro 0017. Forme, livrando a CTR. Afirmativo, vamos manter condições de 500 pés, Papa Serra Bravo. É, 1017 do altímetro, vai informar, livrando a CTR, bravo. Solo 56, libera direita, chama o solo 1211. 211? Mike Delta, controle Salvador, mantém condições iguais, reporte próximo ao através de Pituaçu, confirma tudo, está mantendo? Salvador, Papa Armeto, Luciano. Papa Romeu, Quilo Sierra Lima. Quilo Sierra Lima, prossiga. Aguardando a autorização. Atrás, chame o solo 121 decimal 1. Comandou Vitor, mais de alta da hidroterminal. Gente, mantenha condições visuais 105. Chama agora o centro Recife 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. 22,8, alteram 26,9. Sonda 0? Timo livre pouso, vento 140 graus, 09 nós, o Xané 631. Gente, o Xané 631 livre pouso, vento 0. Salvador, Zé 3179. Zé 3179, controle. Poderia coordenar a bridge para o 3179? Zé 3179, já está passando o nível 1, aproximadamente 130. Chama o centro Recife 125, décima 1, alterno 133, décima 9. Recife, 251395, 3179. Novo. Controle, é o Guardião 07. Guardião 07, controle. Decolou de Ondina para o Cabo, está com 04 a bordo, mantendo 110 agora, Guardião 07. Gente, aproximar para pouso no Cabo, o Guardião 07, altímetro na 017. Na 017, Guardião 07. Patangão, acho que é o uniforme, a Lima tem que aparecer no zero. Lima, a Lima tem o Xené 3191, solo 01, libera a direita, chama o solo em 121, décima 1. 211, obrigado. Capitão Gosca, X-Way Uniforme, autorizado a decolar pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, Oscar X-Way Uniforme. Trip 5384, bom dia, pronto, espera, tá pronto. Trip 5384, bom dia, Lima, tem capacete 10? Lima, tem. Tango Oscar, que foi uniforme, decolada 02, chama o controle 120.8. 1208, Oscar, que foi uniforme, bom dia. Salvador, Papa Tango, Oscar X-ray uniforme decolado, approach book. Papa Tango, Oscar X-ray uniforme, como está tocado na decolagem, tudo para o nível 190 na feira PUC, transição Caju. PUC, transição Aracaju, acelera para 190, Oscar X-ray uniforme. Confirme para controle. Temos lá para pouso. Tendo frequência livre. Um voo. Controle ao guardião 07. Guardião 07, controle. De retorno a Salvador, decolou do CAB. Está mantendo aqui entre os pés vertical de situação, Guardião 07. Sempre mantém o controle de Zuar. 500 pés, aguarda na frente para a torre, Guardião 07, altímetro 90, 07. 7. Controle ao Mike S Delta, agora 16 milhas, autorizado aqui para 500 pés. Autorizado 500 pés, o Mike Delta, aguarda na frente para a torre. Desça. Vamos lá. 07, chama agora a torre. 118, decimal 9. 118, 9. Papatango, Oscar, X-ray uniforme autorizado a presente, direto Natal. Direto Natal, obrigado. Oscar, X-ray uniforme. Telefone 020, clear, KLS, final approach, runway 10, descend to 2000 feet. Altimeter 1017, report, Patch. Roger, Fox 2020, descend 2000 feet, 1017, altimeter 7, clear to ILS. 5384, apenas confirmando, está restrito até 2000 pés, a liberação do controle. Chame agora o controle em 120.8. 2000 pés até a liberação do controle, 208, obrigado. Tio Trip 5384. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Suba para o nível 190, mantendo a prode decolagem, aguardando o nova prode. 190, mantendo a prode decolagem? Afirma. 190, mantendo a prode. Região 07, avistado, livre pouso no Graia, vento 130 graus 08 nós, reporte no solo controlado. Será controlado, 7. 4, vai agora na proa 085, limite será voar nessa proa por 10 milhas. Após 10 milhas, direto para a gente. Então, esquerda 085, limite dessa proa 10 milhas, ou 10 milhas direto Caju, trip. Correto. 5384, tráfego, posição 10 horas, 7 milhas, 1 nordeste, passando nível 060, ação 190, ninguém. Firmativo, o mesmo notificado. Opa, Mike, pro Delta, agora a torre 118, décima 95. 118, 95, graças. Torre Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantenha a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, ajuste 1017. Sim, você passará a vertical de Itapuã, Mike Eco Delta. Solo controlado, Guardião 07. Guardião 07, solo 08, frequência livre. 7. Corrigindo a informação, 35384, após 2,0 milhas na proa. Afirmativo, após então 20 milhas na proa de Aracaju, 5384. Lima Kilo Zulu, decola 209, chama o controle em 120, décima 8. 1208 vai chamar Lima Kilo Zulu. Controle, bom dia. Lima Kilo Zulu decolou, saída Coral, nosso escudo. Patango Lima Kilo Zulu, contato radar na decolagem, sul para o nível 100 na saída Coral. 100, saída Coral. Após 2000, autorizaria direto Coral? Autorizado. Livre-se na chamtaxi. Port Control, Brasil Airport 2020, localize. Complete Airlines, final approach on runway 10, contact Malta 118, decimal 95. Salvador Tower 118, decimal 5. Decimal 95. 95. Um tráfego que ingressou na final da 10. Previsão de 3 minutos para a decolagem, passarei 2223. Negativo, sim. Salvador Tower, Brasília Force 2020, runway inside. Brasília na Force 2020, check land gear, clear to land runway 10, wind 140 degrees 08 north. Land gear down and lock it. Brasil Airport 2020. Brasil Airport 2020, inform traffic on south sector of the airport. It doesn't interfere on your approach. Brasil Airport 2020, roger. Mike Eco Delta, visual com tráfego na final da 10? Afirmativo. Tem condições de cruzamento da final da 10, a retaguarda do mesmo? Afirmativo. Vai se ajustar a retaguarda do tráfego na 10. Gente, Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da final da 10, a retaguarda do Brasília. Reporte para Girabase pela direita, 17, Mike Eco Delta. Delta, reportará para Girabase. Direto, Marcelo, 334.